Léo Rios, o homem sem coração. Diz por que você não sai. Meu caminho vou seguir. Seu amor, acreditei, pensei que até fosse feliz ao lado teu, mas compreendi que não me quer. O que eu fiz para sofrer tanta paixão que faz doer meu coração, queimando em mim como um vulcão, e até chorei. Diz por que você não. Meu caminho vou seguir. Preciso encontrar meu amor, minha paz, e quem sabe volte a sorrir. Diz por que você não sai. Meu caminho cai de moto, bora Fly Music! Neto Rio, estamos junto! Para sofrer tanta paixão que faz doer meu coração, queimando em mim. Sorrir.